في ضلال مبين. E quando se lhes diz: despendei do que Alá vos deu por sustento, os que renegam a fé dizem aos que creem: alimentaremos nós aquele que Alá alimentaria se quisesse? Não estáis senão em evidente descaminho. E dizem: quando será o cumprimento desta promessa, se sois verídicos? ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. Não esperam eles senão um só grito que os apanhará enquanto estiverem disputando uns com os outros. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Então não poderão fazer testamento nem retornar às suas famílias. E soprar-se-á na trombeta, então eilos que das tumbas sairão assodados para junto de seu Senhor. Dirão: ai de nós, quem nos ressuscitou de nosso lugar de descanso? Isto é o que o misericordioso prometera, e os mensageiros disseram a verdade. كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. Não haverá senão um só grito, então eilos que serão trazidos todos para junto de nós. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Então, nesse dia, nenhuma alma nada sofrerá de injustiça, e não sereis recompensados, senão pelo que fazíeis. Por certo, os companheiros do paraíso nesse dia estarão absortos em delícias alegres. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. Eles e suas mulheres estarão na sombra reclinados sobre coxins. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. Nele terão frutas e terão o que cobiçarem. سلام قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ. Salam, paz. É um dito que ouvirão de um Senhor misericordiador. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. E ele dirá: separai-vos, ó criminosos, neste dia. أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Não vos recomendei, ó filhos de Adão, que não adorasseis a Satã? Por certo, ele vos era inimigo declarado. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. E que me adorasseis, esta é uma senda reta. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. E com efeito, ele descaminhou grande multidão de vós. Então, não razoáveis? هذه جهنم